Controle de Salvador, bom dia, TAM 3520. TAM 3520, contato radar, sua para 190 Sedapuca. Subindo 190 na PUCA, TAM 3520. Solicita 3520. Prossiga. Solicita final 150. Suba restrito para um nível no 50, aguardando 150 como final. É, desculpa, restrito qual nível? O da 3520 solicitou 150? Afirmativo. Então suba restrito para o 150, aguardando autorização de Recife para o 150 como final. Ah, positivo, entendi. Obrigado. Subindo restrito 150, aguardando autorização como final. Tá 3520. TAM 3520, mantendo o perfil da saída PUCA, autorizado pelo centro, 150 como final. Afirmativo, mantendo o perfil da PUCA, autorizado 150 final, tá? 3520. Possível, solicita por de Aracaju, 3520. Aguarde coordenação direta com Recife, TS 3520. Vou assistir, vou aguardar. TAM 3520, atinge Mateus 150. Gente, TAM 3520. 3520. Na escuta, prossiga. Efetuando desvios. Não, negativo. Tá fora da aerovia aqui? Tá fora da rota? Afirmativo, é Puca, Jão, Maracaju, confere. Ah, positivo. Queria desculpar, foi erro de programação aqui. Desculpa, tá voltando na prancha. Perdão. Eu errei aqui, eu acabei deletando o Jão. Desculpa. Chama Recife 1685, alternado no 2545. Ativo, Recife 1685, 2545. Queria desculpar o equívoco, o erro aqui, o 3520. Uma boa noite. contínua. Controle Salvador, bom dia. Este é o TAM 3399. Decolou o perfil da EL. 399, contato radar, 380, saída da EL. 380 na subida da EL, TAM 3399. 3399, chama Recife 251-3325. 1251-13325, 3399. Golibol, Diego 1-8-7, decolou, passa 2-7. Voo no 8-7, contato radar 360, saída da EL. 360 da EL, 1-8-7. Uno 8-7, suba restrito para nível 340. 340, 8-7.